Quando vejo nossas fotos, eu me recordo que agora eu sou seu ex. É Júnior Lima, é muito amor, bebê. Mais o meu desejo e o gosto do seu beijo que me faz enlouquecer. Esse sentimento louco e me faz delirar. Retrato da paz.